飲酒をしませんのありがとうございます。 Estabilizou 1895, bônus 561, obrigado, bônus 20. Você também. Bom dia, bônus 561, estabilizado em LS, pista à vista. 7561, cheque trem livre pouso na 0, vento 1 na 0, 0 graus, 12 nós. Vai checar o trem, bônus 561. Gol 648, chame Recife, em 125, decimal 45. 245, boa tarde. Boa, bom voo. Baixou e travou, no 561. Sim, depois autorizado, no 0. Livre pouso, no 0, no 561. E aqui Serra, Serra, frequência livre. Serra. Final em Rimatango. Rimatango, frequência livre. Boa. Vai 561, sala no 219, seu sala for 07. 219, 561. Corrigindo, 211. 211. Lima Kilo X, está pronto para iniciar lançamento. Vou dar um Lima Kilo X-ray, se enche, reporte para descida. X-ray. Vou dar um Kilo X-ray, informou aeronaves em aproximação para Veracruz, mantendo no meu pés. Atente ao mesmo. Lima Kilo. Azul 5197, ali da coluna 0, Netuno, 10 graus, 12 nós. Dá pra falar já, coluna 0, azul. Sim, frequência livre. A descida, o Lima Kilo X6. Precisar descida para o estudo de tráfego local, reporte cruzando 2.500 pés. X6. Chega, Túlio. Foco Serra, prossiga. Gente, na 1.500 pés, corredor Veracruz, reporte para IP. Para o controle, é Papa Tango, Foxtrot, Foxtrot Serra ou Papa Romeo? Afirmativo, é Papa Tango, Fox, Fox Serra ou Papa Romeo, Fox, Fox Serra? Ciente, grata. Papa Uniforme, Fox, Fox Serra. Fixou de frequência livre. Azul 5197, decolar 1202, controle 1208, bom voo. 20, décima 8, azul 5197. Cono 97, contato radar, saída da EL, nível 360. Da EL 360, azul 597, seria possível voar da EL? Vai Leda. Leda, azul 597, obrigado. 5095, controle no 208. 208, 5595. Controle Salvador, bom dia, 3P5595, saída da El cruzando 1100. 5595, bom dia, contato radar, saída da El nível 200. Nível 200, 5595. Controle, por gentileza, a possibilidade de voar Ledo, 5595. Autorizado. Autorizado Ledo, obrigado, 5595. Autorizado rotatório, aposto com visual com campo, Foxtrot, Foxtrot certo. O 5197 com Recife agora em 1251. Recife em 125 decimal 1, azul 5197. Azul 4060, bom dia, autorizada a chegada a Mari, desça e mantenha sem restrições, 4.000 pés, ajustado no 09. São 3198, bom dia, autorizada a chegada a Mari, desça e mantenha 50. A TAP da presente, o azul 4060. Panifon, Foxtrot, Foxtrot, se revisar algum campo. Torre 11895. Siga, Foxtrot, Serra. Prossiga para o final no site, rebota a terceira milha fora, que negar 1-0-1, lugar para cheque, 1-3-0 graus de 12 nós. Positivo, reportará 3 milhas fora da 1-7. Fiz 1-9-8, foi na proja, tá, Pia? Siga. Mantenha-se na proeja, tá? Pegando as instruções. Papa Tango Whisky, Anca Uniforme, bom dia. Chega da Mari, desça e mantenha o nível 060, reduzindo para 250. Tango Whisky, Anchor Informe, soma para a sua posição de 12 horas, 8 milhas, cruzando 125 para o 050, mesmo rumo alfa 320. Onda da 17. Guardando. Confirme o vento para o Fox Fox Serra. 1-3-0 graus, 12 nós. Grato. O Fox Serra, final de 3 milha, 1-9-7. Fox Fox Serra, livre pouso, 1-9-7, 1-3-0 graus, 12 nós. Livre pouso 17 para o Fox Sierra, grato. Zero meia zero, voe direto Duna, descendo para 2000 pés, ajustado no 011, livre LS, reporta no lock. Na prisão 98, desça e mantenha 3000 pés, ajustado no 09. Esquina cuneiforme, reduza para 2309. Salas 25, utilizado o vector action, está livre. Tango Whisky, que anca uniforme, desça para 4 mil pés, ajustado no 0 no 1. Trip 5595, chame Recife, ano 251. 5595, controle. 251, 5595. Afirmativo, bom voo. Obrigado. São 3098, após TAP, autorizado Serra Vito 366 para ele S Whisky. Dono 395. Dono 395, acelera 10. Na 395, além da coluna 0, na coluna 20 graus, 10 mais. Além da coluna 0, 395. Gente, aposta na Papa Alfa Tango Tango, confirmando quantos a bordo? Gente, aposta na Papa Alfa Tango Tango. Pax Air, você está na frequência livre? Autorizando 98, desça para 2.000 pés, autorizado... Correção, desça para 2.500 pés. Autorizado LS Whisky, reporta MOC. 3.500, reportar se apresenta 395 aos 29, controle no 208, bom voo. 208, obrigado, voo no 395. Liga. Quero ingressar, passa para a pessoa de Alfa, tá muito bom. Controle, Salvador, voo no 395, bom dia. 395, 1208, controle. 395, bom dia. 1395, bom dia. Contato radar, saída da EL, nível 360. Vou Leda após 2000. Após 2000, Leda, no 395, obrigado. Azul 4060, milha para Duna, complete final, chame torre, em 1895, bom pouso. Completo com a torre, 1895, bom trabalho. Azul 4060. Obrigada. Torre Salvador, bom dia, Azul 4060, vai passar a Duna. 4060, informe em seguida com o cheque de trem, que é legal no 0 no 0. Corrigindo 1 no 0 no 1. 1 no 0 no 1, reportará cheque de trem. por 4060. Reautorizado para o nível 050, Uno 162. Olha. Gol Uno 162, autorizado descida para o nível 050. Imediato, Alfa 5 milhas, nordeste de Salvador, autorizada a chegada Bonfi, vem na proa de Bonfi, reporte para descida. Livre pouso, pista 10, azul 4060. Alfa Tango Tango na cola 38, direita, corredor Xé 1208, controle. Liberado, corredor Xé, curva direita, Alfa Tango Tango, controle 1208. Mantido. Controle Salvador, papapá, Alfa Tango Tango decolou, pista 97, curva direita no corredor Xé, passando 800 pés agora. Papapá, Alfa Tango Tango no meu país, corredor Xé. Meu país, corredor Xé, Alfa Tango Tango. Tan 3198, complete procedimento, chame torre em 1895, bom pouso. 1895, bom dia. Bom dia. O esquema uniforme desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reporta no localizador. 2000 pés, eu vou dar estabilizado ao localizador. Cinco, dois, dois, zero, bom dia para a chegada Mário, vou na proa de Mário, descendo para 060. Dois, não, não, zero. A 3198, continua informe no marcador externo com cheque de trem, que é legal, na 011. Filioso, reportarei, 3198. Siga, segue de braço, não escuta. Acionamento, reporte para início do decolagem, Tango, Índia Bravo. Tango, Índia, Acre, informe, Amelia para Duna, complete final, chame torre em 1-1-8-9-5. É 1-9-8-9-5, Índia, Acre, informe. 1-8-6-4, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, 9.64. Gol 1-1-6-2, desça para 4.000 pés, ajustado no 0-1-1. 2-1-1 ao livrar, azul 4-0-6-3. A radial ideal é 235 para Serra Delta Lima Oeste, 70 milhas. Sim, será mantendo meu pés, confirme. É o Alfa Tango Tango, autoriza direto? Autorizado direto no meu país, ajustado na 091. Ajustado na 091, autorizado direto, Serra Delta Lima Oscar, Alfa Tango Tango. Gono 395, chame Recife, 1251. 251, 395. Possibilidade de partida presente, prosseguir para a base pela direita da 17. Confirmando, está pronto o cancelamento? Cancelando a partir do momento, já. Esquente uniforme cancelada 35, ainda presente autorizado. Curva esquerda, baixo pela direita, 97. E uniforme? São 3198, check, trem livre, pouso na 0, vento 1, 10 graus, 12 e 9. Livre, pouso, pista 10, tá 3198. Esquente uniforme após o pouso, para sair para qual pátia? Pátia 5 lá e BTA, senhor. Gente. Romeu Mike, Oscar Golf, prossiga. Romeu Mike, Oscar Golf, mantenha 2000 pés, vou dar no contato radar. Entra. E qual é a que mantém para Romeu Mike, Oscar Golf? Meu Mike, eu acho que o Golf, qual a altitude que mantém? 1500, confirme. Sente, mantendo 1500 pés, acione código 01117. O 1864, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporta no localizador. 2000, reportará localizador LS, pode me abaixar. Libra, primeira direita, chama o solo, obrigado. Boa, TAN 3198, livrou na sua escuta. Boa, TAN 3198. Uniforme avistado, livre pouso na 7, vento 1, 0 graus, 14 graus. Check-track. Uniforme, vai de na base, vai final, contra baixa, Kátia. Torre, o TAN 3198, confirme por gentileza a frequência do solo. 121, decimal 1. 211, obrigado. IP 5220, autorizado para o EGTAP. 5220, controle. E descendo para 4000 pés, ajustado no 09. O 1162, desce para 3000 pés. 3000 pés, no 162. O 1864, complete canal, chame torre, 1895. 1895, bom dia. Reporta fora do solo, ventando 0 graus, 1 vez mais 1 atrás, vamos retorno, reportar. Vai estabilizar na LS no 1 ou 62? Alfa, Tango, Tango, frequência livre. Do solo. Controle, só confirmando, 5220, descido até 4000, né? Afirmativo, 4000 ajustado no 0 no 1. Quente. 1 a 0 graus, 12 e 9. 8, 64. O esquente uniforme no solo 39, autorizado backtrack, libera a esquerda, acessando a frequência livre. Já não temos o contato radar com o Mike, acho que Golf. Tá bom, meu Mike, acho que Golf, informa a posição do Zé Salvador. Informa sua posição no momento em relação ao Salvador. Espera da 1 a 0, pronto a decolagem. Sente, mantenha o ponto de espera, 1 a 0, 9 a 4. A sua esposa. Torre, o tanque de Abravo está fora do solo, está aqui no seu Traverso Norte, visual com aeronave na final da 1 a 0. Está no aguardo para cruzamento. Ok, tanque de Abravo, prossiga para mais próximo, a cabeceira 1 a 0. Negativo, contato visual ainda. Positivo. Comandante Rogério Quebec, encerra o tráfego que você solicitou, estamos na retaguarda a 20 milhas. Sim, estou na frequência livre. Meu país. Descendo para 3000, 35220. Gol 1162, uma milha para a Duna, complete final de chame torre em 1895. 1895, boa. Autorizado rotatório da presente, o Kilo Quebec Serra. 094, chegou no ponto do companhia autorizada, após a passagem Nery Monteiro no céu. Após a passagem para a final, a Lima tem gol 1-0, 94. Pega de abraço para a SEGA, retaguarda do bloco na curta final 1-0, reporta na vertical do farol de Itapuã, agilizando na medida do possível. Tango de abraço. Positivo, procede na retaguarda do gol, já está agilizando, tchau. Uma boa, gol 1162, passa para a Duna. 1162, continue aproximação, aguardando instruções para o voo, informe o marcador com cheque de trem, que nega 1-0, 1-0. 1-0, 1-0, reportará. 1-0-94, agilize manobras. Vamos visar algum campo, aquilo que vai que serra. Confirme? Sim, chame torre em 11895. Nada. Obrigado. Grow, este da 1028, também já bravo, tá fora do farol de Itapuã. Ok, eu atingi o farol, transfere controle 1208, tá com o dia bravo. 208, boa. Terra, prossiga final 1-7, reporta a terceira milha fora. 1-0-94, vento 1-1-0 graus, 3 nós, livre decolagem 1-0. Decolagem autorizada para o voo 0-0-94, na 1-0. De um rumo cruzando a questão, mantendo no 1500 pés, um helicóptero. Tá ciente o trip. 1-1-62. 1-1-62, continue agora a pista livre. Continua a guarda. Puxa, estamos dando bom dia, 3-1-9-0, na ponte, espera pronto, o carnaval nacional. É, 3-1-9-0, após o pouso do banco autorizado, o aéreo manter o 1-0. Para 2000, reportado no vale. João 1162, livre pouso 1-0, vento 1-0 graus, 3-9. Livre pouso 1-0, 1-62. Da cola 44, controle transfere 1208, bom voo. 1-0-8, obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde. Gol 1-0-94 na saída Momo. Transição flotil. De contato radar na decolagem, saída Momo, nível 370 autorizado. 370 autorizado, gol 1-0-94. Quebec Serra, avistado, livre pouso 1-7, 1-9-0 graus, 14-9. Livre pouso 1-7, Quebec Serra. Olha. Para da barra, hein? Gente. O pro da rotatória da presente, o Mike, eu acho que é o Golf. É 200, ciente, autorizada descida para 3 mil pés, ajuste no 090. 3 mil, com 6200. O TP 5220, no localizador. TP 5220, chame a torre, 1895, bom pouso. 1895, boa tarde, obrigado. De nada. Só Romeu Mike, eu acho que o Wolf é a forte com o visual. Na decolagem autorizada na 0, vento 1 na 0, 0 graus, 13 nós. Porta no ar. 2000, autorizado ILS X-Ray, reportagem estabilizada, 6200. Bom dia, continue em aproximação, aguardando instruções para o pouso, informe com cheque de trem. Bom, para. No solo 47, direita, parte 5, eu estou na frequência livre. Tango Romeu? Treinamento é quase para o início do teste. Mike, acho que Golf, ciente, chame Torre Salvador para ingresso no circuito, 1895. 8 no 5, boa. Boa. 3109, 1 decolada, 247, controle 1908. Ô, 1908, bom dia, 1309. Patango Romeu Zulu, Whisky. Livre táxi até Papá. Repata para ingresso. Quem negar no 0, no 0. Solo, 1211. Trip 52. 2-0, tá baixado e travado. 5-2-2-0, pouso autorizado no 0, ventou no 0-0 graus, 12 nós. 7. Cálculo e pressionamento da porta para início do táxi. Mais classe, tá bom? Confirma a aeronave chamando? Confirma, mais classe, tá bom? Final, 1-7, Mike, Oscar Golf, prossiga final 1-7, reporta a terceira milha fora, quem negar 1-0, 1-0, vento para cheque, 1-0, 0 graus, 13 nós. Reporta 3 milhas. Leco, reporta na Oscar, quem negar 1-0, 1-0. Do 4207, visual com tráfego final na 0, confirma. Gente, após o pouso da terra autorizado, alinhar e manter na 0. Azul 4207. Tem a posição, Romeu Zulu Whisky. Campo 500, viu a esquerda, vai em aprovação em seguida, 6200. Sente. Nossa, gol final, 3 mil. Sente, continue agora as instruções pro povo. Muito agora. Golf, vento 1-1-0 graus, 14 nós, livre pouso na 7. Yes, Golf. Após o pouso, prossegue para qual pátio? Pátio 05. Gente. 700. Bruno 094 com Recife, 125-45. 125-45, gol 1094, bom dia. Bom dia, bom voo. Obrigado. Xanem 200, uma milha para Duna, complete final, chame torre em 1895, bom pouso. Obrigado. Mídia Bravo, frequência livre. Rodou Xanem 6200, boa tarde. Boa tarde, Xanem 6200, continue a aproximação 1-0, reporte no externo para o cheque de trânsito. Xanem 1-0, 1-0. É, um forte ruído de fundo, poderia confirmar a mensagem? Xanem 6200, continue a aproximação, guardando instruções para o pouso. Quem negar 1-0, 1-0, informe com cheque de trem. Ciente com 1010, continua a aproximação, reportará cheque de trem e aguardando instruções de pouso, 6200. Mike, Oscar Golf, seu solo 51, acha na frequência livre. Azul 4207, visita colagem na 0, Ventuno, 1 a 0 graus, 149. Aproximação guarda pista livre, 6200. Guardão autorização, 6200. Rapaz, meu Vitor Tchaleca, autorizado ingresso na 7, a porta pronta para decolagem. Do 4207, decolado 253, 430 controle, 1208. 208, grátis, boa tarde, azul 4207. Xanem 6200, livre pouso, 1-0, Ventuno, 0-0 graus, 1-3-2. Autorizado pouso, pistão 1-0, Xanem 6200. Boa tarde, azul 4207, decolado. Azul 4207, boa tarde, o contato radar saída da EL, nível 340. Da EL, nível 340, 4207. Prisão 91, chame Recife, 125, decima 1. 125, 1, boa tarde, Prisão 91. Boa tarde, bom voo. Obrigado. Roma 556, observe o pouso da Rabanha, escuta final na 0, faz a linha mantém, pista 10. Visual do tráfego, final curto, faz a linha mantém, ó, reporte para lançamento. Aleco, tentando possível ser as turbulências verbais, livre da colagem, 1-7, vento 1, 1-0 graus, 14, né? De Leda para azul 4207. Presidente Leda, classe 207. Pastor 87, complete final Cheme Torre, 1895, bom pouso. Xena 6200, na sala 55, libere direito, Xena Ali, mantenha no 7. Victor Charlie Eco, decola o 56, direita, transfere controle no 208. 208, direita, o... Obrigado pelo trabalho. Dois Salvador, pastor de 7, autorizado no final do LS, passado travado. Gol no 556, decolagem autorizada no 0, vento 1 no 00 graus, 12 nós. Iniciado. Salvador, bom dia. Salve, Vitor Charlie Eco, bom dia. Prossiga. Decolou, desceu o corredor Axé. Quando possível, a pro destino 085. A ideal é a 240. Cruzado direto destino, livre ascensão 085. Salve, Vitor Charlie Eco. A pro 240, destino 085. Obrigado. Pastor 87, é que o trem livre pouso 1 a 0, vento 1 a 0, 0 graus, 12 nós. Pastor 87, livre pouso, o trem está bastante travado, prosseguindo. Bom, na 556, decolou 58, controle no 208, bom voo. 208, bom dia, obrigado. Gente, mantenha a posição. Salvador, bom dia, do gol no 556. Gol no 556, bom dia, contato radar, perfil da EL, nível 360. 360, é possível voar Leda direto ou da EL direto? Utilizado Leda. Vá direita, Leda. Pouso em Ribaro, Tangue de Abravo. Tangue de Abravo livre. Romeu Zulu Whisky, decolagem autorizada no 7, vento 1 no 00 graus, 12 nós. Sete no solo 00, esquerda, parte militar, estacionar a frequência livre. 155 desça via chegada a Mare para 2000 pés, ajuste o altímetro 90, 90. Via chegada a Mare para 2000 pés, Gol no 455, 2000 pés, 90, 90, ajuste. Da chegada, temos estragos. Deus Luiz, que é autorizado o cruzamento do campo após efetuado o controle Salvador 120.8 até regresso. É, autorizado cruzamento após controle 120.8. Funcionamento de táxi, Oscar Mike Romeu.